seguindo a profecia com ritmo, poesia e resistência. A tropa do Agreste e do Nordeste entra em cena no país do pentacampeonato que desfoca os problemas do povo escravizado. Esse é o fato. Fisicamente espancado, mentalmente torturado, inconsciente, consequentemente acomodado. Passado se reflete no presente conturbado. É claro e evidente, nem tente pôr disfarce. De qualquer ângulo dá pra ver o contraste. As diferentes faces, as diferentes classes. Do lucro à exploração, pelo sertão afora. A escravidão da mão de obra de senhores e senhoras. Fora o trabalho infantil. Isso ainda acontece no Nordeste do Brasil, que vende imagens de mulheres e paisagens, enquanto o povo sobrevive às margens da justiça. Em situação crítica, a educação restrita é jogada política, tira a perspectiva. A seca castiga, inflama a ferida. O prato não tem comida, ganância que tira vidas. O latifundiário escraviza o boia fria por alguns reais por dia. Dita a supremacia da tirania sobre a maioria oprimida. Em tom de rebeldia, a tropa reivindica por paz, liberdade, igualdade e justiça. O terror da tirania, soldados cabra da peste. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Lutaram, se eu mentir, me diga o que você prefere. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Consciência e resistência, força bruta, não alicerce. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Guerra, quem faz ela, paz só a quem merece. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Termica fascista que lá vem os cangaceiros. Se abala na batalha com a rajada de palavra de um negro. Nordestino com orgulho, objetivo sem discurso. Positivo e intuito, plantar o bem pra colher bons frutos no futuro. Só terra o mal sob escombros e entulho. Muitos ouvem como insulto, com seluto, lutando pela vida. A esperança grita, família agoniza, caminhando na trilha sofrida. O pai se privatiza, mas não para. Se instala na terra improdutiva que virou lenda. A reforma agrária engravatada, só digo mantém suas mentiras. Povo se conflita, sangue se alastra. Quem está no poder é o predador, você é a caça. Quem pensa se expressa, se transforma em ameaça. MST se manifesta com muita garra, raça, coragem, ultrapassa. Ser que busca da felicidade, planta para comer, viver com dignidade. Monta acampamento e mede a prosperidade. É só questão de tempo, a repressão, brutalidade. A paz é momentânea, a lei se curva a grana. E logo vem à tona, prepotência, arrogância, violência, ignorância, pra uns é escasso, pra outros abundância. A bola da vez é ter perseverança. Ser que todos unidos caminhar no mesmo trilho. Fazer a diferença, cortar o gatilho. Se aprofundar nos livros, identificar o inimigo e dar a sentença. O terror da tirania, os soldados cabrais da peste. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Lutar ou se omitir, me diga o que você prefere. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Consciência e resistência, força bruta no alicerce. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Guerra quem faz ela, paz só a quem merece. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Agora olha a história, desviar o Rio São Francisco. Pra ganhar ibope, ser jogada de político. Prometer a melhora, cometendo genocídio. Manobrar o povo por ser pouco instruído. Matando pra manter o status alto nível. Já fazem 500 anos que estamos no prejuízo. Sempre sorrindo, contente com o mínimo, coniventes e submissos. Por não conhecer os direitos, morfando nos presídios. As leis do parlamento nunca trouxeram benefício. Com esse desnível acaba que se paga um preço pelos seus tropeços. A queda é grande, do carro blindado direto pra casa grande. Baixa crista arrogante, o luxo começou a custar caro. Banheira, piscina, lago artificial é inevitável. Terceira guerra mundial será por água potável. Que já está em falta em algumas partes do planeta. Por conta do vício, do desperdício, principalmente dos ricos. Morrem, nascem crianças vítimas da seca. Desnutridas, acolhidas pelo berço da pobreza. Sofrendo, contendo as mágoas, sem água, bebendo as próprias lágrimas. Minhas palavras são de forma bombástica. A exposição do cotidiano subhumano, sem maquiagem ou plástica. A tropa do Nordeste contra-ataca com força máxima. O terror da tirania, soldados cabra da peste. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Lutar ou se omitir, me diga o que você prefere. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Consciência e resistência, força bruta, não alicerce. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. Guerra quem faz ela, paz só a quem merece. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste. A tropa do Nordeste, a tropa do Nordeste.